só você. Doce gosto dos meus beijos, eu conto com você. No calor da nossa cama, você finge que não vê que eu morro por você. Adormece, não me ama, e eu fico aqui do lado. Amanheço acordado com você na mesma cama. Eu quero com você o que um amante ganha. Quero seu amor bandido, seu desejo proibido, nesse corpo que me assanha. Quero amor sem preconceito, liberado e do jeito que todo homem sonha. Quero com você.